Alô, alô, aqui Ricardo Vilas e estou trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Olá, amigas e amigos que nos escutam. O disco do dia de hoje traz Simone com seu álbum duplo Em Boa Companhia. O disco revisita títulos que se tornaram clássicos na voz de Simone, como Face a Face, de Sueli Costa e Cacazo. São as trapaças da sorte, são as graças da paixão. Pra se combinar comigo tem que ter opinião. São as desgraças da sorte, são as traças da paixão. Quem quiser casar comigo tem que ter bom coração. Morena, quando repenso, o nosso sonho fagueiro, o céu estava tão denso, o inverno tão passageiro. Uma certeza me nasce e abole todo o meu zelo. Quando me vi face a face, fitava o meu pesadelo. Estava cego o apelo, estava solto o impasse. A baiana Simone canta também o baiano Caymmi e a música é Lá Vem a Baiana. Lá vem a baiana de saia rodada, sandália bordada, vem me convidar para dançar, mas eu não vou. Lá vem a baiana coberta de pontas, pisando nas pontas, achando que eu sou o seu ioiô, mas eu não vou. O clássico Fugaz, de Marina Lima e Antônio Cícero. Meu mundo, você é quem faz música, letra e dança. Tudo em você é fugaz, tudo você é. Quem lança, lança mais e mais. Só vou te contar um segredo, não nada de mal nos alcança, pois tendo em você meu brinquedo, nada machucar nem cansa. O disco tem a direção musical do meu amigo e grande músico Julinho Teixeira e é a versão CD do DVD de mesmo título, Em Boa Companhia. Foi gravado ao vivo em Recife, numa espécie de balanço da carreira da cantora, eclética no seu repertório, que inclui este clássico de Jorge Ben, Yves Bruxelles. Você com essa mania sensual de sentir e me olhar, você com esse seu jeito contagiante, fiel e sutil de lutar. Não sei não, assim você acaba me conquistando. Não sei não, assim eu acabo me entregando. Você acaba me conquistando, assim eu acabo me entregando. Em Boa Companhia, da Simone, é um lançamento biscoito fino e está presente nas melhores lojas. É o disco do dia de hoje. Porém, amanhã vamos explorar juntos o CD 2 desse álbum duplo. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com o CD 2 do álbum duplo da Simone, Em Boa Companhia.